Atenção, vai começar Dance Italo. Could have been. After hours. DJ Anna Lee. Thank you.

We'll be right back. Yeah. Mas brevemente, há mais.